Suba, restrita nível de voo 050, contato 11 horas, 9 milhas, com eco 121, desce passando 080 para 060. Sente, acendendo para o 050, Oscar de Lopes. Contango Mike Bravo, Yankee, como tráfego 208 milhas, com Charlie 208, mantendo o nível de voo 050. Vamos cruzar com o Charlie 208, cruzando agora, cruzou 80 para 60, Mike Lavianchi. Afirmativo, 60 para 060, Mike Lavianchi. Controle é o 3744. Prossiga. Então a gente vai manter a proa 40, o limite é o lock ou pode voar na proa de Duna? Vou direto do Duna, 3744. Duna 3744. Que frequência, Mike, as delas? Mike Bravo Yankee, reduza para 2009. Reduzindo para? 200, 209. 200, já estamos, senhor. 170, Mike Bravo Yankee. 170, então, reduzir para 170, gente. Matheus, você é como número 2 na aproximação. Atingindo 90, 4207. 207, mantenha o nível Controle de Salvador, é o 203. O 203, exatamente, o certo, faz outras áreas de chegada bom, desse para o nível de voo 090. 203, vem de socorro, foi descido bom, descida 090. Descida 060, Mike Lavianchi. Papata com Mike Lavianchi, desça para o nível, desça para 3 mil pés, ajuste no 09. Para 3 mil pés, certo. Taxi autorizado direito, em de alta, ponto de espera da 10, torre 118, meio atimento no 09, como 023. 28,5, ponto de espera, gol no 073. Sagosco Zulu Alfa, reautorizado nível 100. Ascendente para 100, Oscar Zulu Alfa. Azul 4207, desça para 4 mil pés, ajuste 1019. 4 mil pés, 1019, Azul 4207. No 3487, chama o centro do Recife, no 251, alterna 133, decimal 25. 4487, copia o controle? Prossiga, para estar 3487. Vamos lá. 487. Chame agora o centro Recife no 251, alterna 133, decimal 25. 251 no 3305, obrigado, bom dia. 3487. Passando com Mike Bravo Yankee, irá seguir o tráfego a 5,8 milhas, com Alfa Tango 72 na final, mantendo 187 de grau. 187 de grau, ok. Nós estamos mantendo 170, vamos reduzir para 160, ok? Sim. Azul 4207, reduz para 1709. Reduzindo 179, 4207, Azul. O 3P5494, final da 10, já está visual um curso. 3P5494, completo, chama a torre 7186. 17444. Salvador, 3P5494, final da 10, está passado travado. Ainda não está fluida dessa. Felipe 5494, frente do tráfego, ainda Nova Estado, tem algum campo à vista? Totalmente visual. Totalmente visual. Sente, continua agora a liberação, 372, ingressou para a decolagem, pista 10, agora pista livre. Ok, 4x4, visual. Trip 5414, continua aproximação. O vento é de 150 graus com 8 nós. Altímetro no 0, 1 no 9. Pista agora liberada, checado o trem, pouso autorizado. 5414 da Trip. No 400. Pela magnética 100 de Sintra, descendo para 3.000 pés. Para 215, limitado pela magnética 100 de Sintra, descendo para 3.000 pés, 4207. Tá 227, controle 1208, vou viajar. 1208, obrigado, bom dia. Salvador é o gol 1073. Gol 1073, contato radar na decolagem, sopa nível 340, saída da El Leda Bidev. Israel Leda Bidev 340. Para o curso localizador, curva à esquerda, proa 140, reduzindo para 1709. 170-9-4207. Já passou Paripe, Mike Foxtrot Serra. Rota Mike Foxtrot Serra, voa na proa da rotatória, descendo para 1.500 pés. A rotatória para 1.500. Está estabilizado, Mike Braviak. Papatango Bravo, Mike Yankee, completa final ILS, chame a torre, 1-8, decimal meia. 1-8-6. Papatango, Mike Bravo, Yankee. Mike Bravo, Yankee, continua a aproximação para 10, reporte baixado e travado. Mike Bravo, Yankee. Decimal meia, descendo para 1.500 pés. 1.500 pés, Mike Fox. Bom dia, Mike Foxtrot Sierra. E Foxtrot Sierra, tem condições de incrementar? Estou com o Embraer da Azul a 1 minuto de duna. Se incrementar, pousa na frente do Azul, pista 17. Afirmativo, incrementado. Incrementação autorizada da presente direto, encurtando a final no 7. Chama na curta checado, Mike Foxtrot Sierra. Foxtrot Sierra. Bianchi, tráfego avistado, continua a aproximação, agora a liberação, pista 10. Mike pra Bianchi. Nosso toque na 1-0, gostaria de RMT e pouso final na 1-7. Gente, então toque remete pista no 0 e pouso final na pista no 7, confere? Afirmativo. Gente, continua agora a liberação. Ok. Trip 5-4 no 4, no sol, lá os 3-0, direito, libera 1-2-1-9. Gente, livra direita, sol 219, 5494. Agora puxa bem, finalmente. Direto, portão 05, autorizado, chama o pai. Solo Salvador, trip 5414, bom dia. Bom dia, 5414, ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. Ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette, 5414. Vai pousar antes do seu tráfego e ingressar na quinta mira para a pista 10. Continua agora a liberação. Número 2 para a pista 1-0. Tráfego precede. Xingu, curta final, tocando e arremetendo a pista 10. Paciente, vai chamar o externo. Informa que 20.8 está bloqueado, ok? No controle. O que está bloqueado? A frequência 20.8 está bloqueada. Ok, eu vou informar o controle. Obrigado. Mike Bravianca, autorizado, estou aqui, arremetida pista 10130 com 8. Afirmativo, após o toque, arremete para o final da 17. Baixado travado. Afirmativo, Papa Tango Mike Foxtrot Sierra, pista 17, tem um pouso autorizado, vento é 148, Xingu, cruzando agora o eixo 1735. Mike Foxtrot Sierra. Foxtrot Sierra. Trip 5-4, 1-4, observa a esquerda, tráfego da Gol, puxando o platão 05. Assim que liberar Juliette, ingressa pelo remoto no 4. Fala externo, baixar travado, visual 4207. Azul 4207, continua agora a liberação, pista 10. É, escuta. Setor, mantém, escuta e aguarda. Escuta. O Trip 5-4-1-4, poderia confirmar? Tá? Eu tenho que esperar o inicial o táxi da Gol ou pode passar à frente? Não, negativo. O Gol quando puxa, ele deixa o táxi e Juliette livre. Você pode ingressar e direto remoto no 4. Ciente, aviso. Obrigado. 3325. São 1000 pés aqui para o tráfego da na 7. Zulu Alfa, informe seu estimado para pouso. Os bombeiros no retorno até o Pátio Tabaité. Vai lembrar agora direito, Pátio. Estimado para pouso. Leve pouso 4207 na pista 10. Corre 1-862, altimétrico 1-09. Pátio de Alfa, 1-09. 1-397, portão 03, coordena com a equipe de solo após a passagem de tráfego da Gol, da guarda, puxa a senhora para lá. Gente, após a passagem 09 da companhia, livre por seu nome. Travado, Mike Travian, tirando base. Está para 2000 pés, ajustando a 019, autorizado final LS, após estabilizado o localizador. 03, desceu 2000 pés, ajustando a 019, portará com estabilizado. Com a 207 no solo 35, libera direita, chame o solo 219. 219, 4207, boa. Baixar travado, Mike para Bianchi. Dona Foca. Azul 4207, Alfa, chamante, ataque 3 Juliette. 3 Alfa, repórter 3 Juliette, 4207. bom dia, autorizado linha decolar pista no zero, 130 graus, 8 nós, pista dessa. Autorizado linha decolar pista no zero. No solo 37, 180 para o pátio 4, Graham, reporte pista livre. Já não vem bravo, voo local autorizado. No meu pé, você pode usar na 7, curva direita no corredor axé. É, sobrevoo e toque emitido em Vera Cruz, controle 1208. Transponder padrão 0171. Alfa 02 a bordo, câmbio de táxi torre 1186. Salvador, 4206, próximo da Juliette. 4207, informação do senhor, portão 01, assim que o tráfego da Gol inicial, táxi, ingresso, Juliette 01. Gente, 4207, pós tráfego 01. Solo Gol 397 para o táxi, está com 142, 4 horas e meia, alternando a confiança. Solo 397, parte direita em de Alfa, ponto 0090, torre, 118, meio altímetro no 099. 099, 186, torre, em de Alfa, direita, Gol 397, bom dia. Chanel 6140, na escuta? 140. 140, contando com a equipe solo. Deu um tempo de azul agora, ingressou no pátio, parqueando pro 01. Assim que ele parquear, autorizado para o chuveiro, estacionamento 02, chama a táxi. 140. Radar, sou pro 360, vou e da El. Pode, da El 360, bom, 1983. Controle do T03, estabilizado no localizador. Do T03, compete aproximação final, torre 118, decimal 6. 03, torre 118, decimal 6. Dera, confere. Eduardo, tá livre táxi atentando ao Xingu do Ming, estacionou no Graia. Reporte pronto para decolagem. 397, bom dia. 397, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 10, 150 com 8. Guardião. Alinhar e decola pista 10, bom 397. Bom, no 397, confirma alinhar e decolar pista 10, 150 com 8. Confirma, alinhar e decola 397. Bom, Rio Joker 03, estabilizado o localizador. Joker 03, sente, continua aproximação, porte 4 milhas para a cabeceira, checado o trem, informação, temos 37 da Gol, iniciando a rolagem pista 10. 03, sente, informará 4 milhas. Conforme na presente, Pula Norte, Pula de Feira de Santana, o vento é de 150 com 8.019, notinho do Guardião 07. Solo, Guardião 07. Guardião 07. Acione normal transponder, a prova de Feira de Santana, decolada aos 4, 2, chama o controle 120, 10.8, boa viagem. 108, até a volta, obrigado. Controle Salvador, um bom dia, é o Guardião 07. Guardião 07, bom dia, prossiga. Controle Salvador, 0107 para Feira de Santana, estima mais 30 minutos para o pouso. O Guardião 07. Sim, de Guardião 07, mantendo 500 pés, condições visuais, reporte 20 milhas fora. Passará 20 milhas fora. Gilete, tem que duvidar da conquista, copia? Só pra eu entender, você tá na Baetec, você tá aqui, você tá o parte 13, eu posso copiar isso? Autorizado até a papaz, né? Temos o luxão pra cruzamento da 17. JP03, tá 4 milhas, trem bancado travado. Bip checado, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, 130 com 8, Joker 0703, Joker. Joker 03, pista 10, pouso autorizado. 360, Dael Leira Bridge, voo 397. Quebec, Mike Lima, chama na Lima. Olá, 397, vou ir direto da El. Da El, tô presente, 397. Foi falado, bom dia, 3998 da SAM. Informação Lima, vai atingir 150, tá mantendo high speed. Aracaju. Alternativa? Aracaju. Eu no 40, tá de direita, Índia Alfa, ponto de espera, 10, torre, 186, altímetro, 09. 76140. 93. Controle Salvador, muito bom dia, até 3896, ciente da Lima. Cruzando 205 para 170. 3896, chega da Mari, desça para o 060. 060 pela Mari, tá 3296. JP03, no solo aos 4.6, libera a esquerda, me escuta até o pátio militar, JP03. Pronto, Xenéia 1140. Xenéia 1140, pista 10, autorizado aliás, decolar o vento 140 graus com 8 nós. Deve decolar em 1430. 3198, reduzindo para 250. Sim, 3198. Temos o autoritário para a conquista, 105 direto, decola da atmosfera, 10, curva à direita. O corredor achei restrito no meu pé, até fora da barra, liberação do controle. Controle 1208, funciona 5437. Responder. Informa que o rádio está com uma transmissão muito ruim, tem entrecortada, livre acionamento, chama táxi. Uno 397, chame seu triciclo 1251, alternativa 1-3-3-2-5. 251-3325-1397, bom dia. Utilizando ingresso, aposte pronto para a decolagem. Chame 140, decolando. 9140, contato adato para o 350, saída Puca. Saída Puca 350, 6140. Salvador, muito bom dia, do Babatango Lima, Kilo Zulu. Ciente da informação, Lima. Babatango Lima, Kilo Zulu, a sua indicação. Canal Idente, agora Lima, Kilo Zulu. Kilo Zulu, foi na proa de Amarra, pode pronto para a descida. Seu proa de Amarra, para a descida, Lima, Kilo Zulu. Frequência livre para coordenação até retorno. Três, 1, 9, 8, desça para 2.000.